primeiro finalista da Taça de Portugal, o maior derby do futebol português, mais confusões em Itália e a caminhada para o título do Porto em hóquei patins. São alguns dos destaques da edição desta quarta-feira, 14 de Abril, do Desporto Antena. Voltamos já! A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Carolina e também já estou sintonizada na Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Às sextas-feiras e sábados na Antena Web, é tempo de teatro. Pelas 22 horas, a Antena Web passa a exibir as antigas peças de audioteatro feitas essencialmente em Portugal e no Brasil. Lá surgiu outra vez a guia. A guia diz 4 polegadas. Portanto, comprimento errado, mais uma vez. Queres confessar aqui, de acordo com a verdade, porque mataste o teu próprio esposo? Se não o fizeres, mando açoitar-te. Só isso, pai. Só, meu filho. Só. Tempo de Teatro, às sextas e sábados, na Antena Web. Antena Web, um caso sério na radiofonia. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Boa noite. É um feito inédito, o Desportivo de Chaves está na final da Taça de Portugal. O Clube da Liga de Honra venceu ontem a Naval 1º de Maio da Primeira Liga por 2-1. Na Figueira da Foz, os transmontanos já partiam com vantagem após a vitória na primeira mão por 1-0. Os figueirenses marcaram primeiro aos 15 minutos, através de um pontapé de bicicleta espetacular de Fábio Júnior, que assim igualou a eliminatória. O resultado manteve-se até o final dos 90 minutos e a partida seguiu para prolongamento. 5 minutos após o início do tempo extra, o Chaves igualou o jogo por Edu e passou novamente a ter vantagem. Mas não ficou por aqui a festa dos flambienses. O mesmo Edu, em cima do último minuto, garantiu o triunfo do Chaves com mais um golo e fez o 2-1 final, 3-1 no conjunto dos dois encontros. Depois de afastar o Passos Ferreira nos quartos de final, a formação do Tulipa foi novamente o tomba gigantes na prova, embora nesta altura esteja em lugar de descida na Liga de Honra. O Desportivo de Chaves vai estar pela primeira vez no Jamor, na final da taça, e corre o sério risco, entre aspas, de, na próxima época, alinhar no terceiro escalão do futebol português, a segunda divisão, e ao mesmo tempo estar na Liga Europa, a antiga Taça UEFA. Falta agora saber quem vai ser o adversário dos Chaves no jogo decisivo. A esta hora jogam Porto e Rio Ave, no Dragão. Os portistas ganharam por 3-1 na primeira mão em Vila do Conde. O Benfica ganhou o grande derby do futebol nacional. Ontem recebeu e bateu o Sporting por 2-0. No estádio de Luz, após uma primeira parte equilibrada, e durante a qual os Leões até criaram as oportunidades mais perigosas, os líderes dominaram o segundo tempo e empurraram o adversário para a sua zona defensiva. Óscar Cardoso, mesmo lesionado na altura, inaugurou o marcador aos 68 minutos e voltou a isolar-se no topo dos goleadores. 10 minutos depois, Pablo Aimar, numa jogada individual, fez o segundo. Após este triunfo, o Benfica voltou a ter 6 pontos de vantagem para o Sporting de Braga, quando faltam apenas 4 rondas para o fim do campeonato. Resultados completos da 26ª jornada, hoje sim. Naval 1º Maio 0, Nacional 0, União de Leiria 1, Sporting de Braga 2, Rio Ave 0, Porto 1, Leixões 2, Paços Ferreira 0, Marítimo 3, Belenenses 3, Vitória Guimarães 1, Olhanense 1, Vitória de Setúbal 1, Académica 1, Benfica 2, Sporting 0. O Benfica tem 67 pontos, o Braga 61, o Porto 56. O Sporting está em quarto, tem 41, Guimarães 37, Leiria 34, Paços Ferreira 33 e o Nacional está em 8º lugar, fecha a primeira metade da tabela também com 33 pontos. Em Itália, parece que o escândalo está de regresso. O único clube grande que não se viu envolvido no famoso Calciopoli, o Inter de Milão, poderá afinal ser implicado diretamente no caso, depois de terem sido divulgadas escutas telefónicas aos seus dirigentes. O presidente Massimo Moratti sempre disse que o Inter nunca esteve envolvido, mas estas últimas revelações contradizem a versão da equipa de José Mourinho. Até ao momento, nenhum processo foi aberto nem na Justiça Civil nem na Desportiva, como há 4 anos sucedeu com Juventus, Fiorentina, Regina, AC Milan e Lazio. A divulgação das referidas escutas foi feita pelo ex-diretor-geral da Juventus, Luciano Moggi, peça fundamental em todo o processo, e revela conversas entre Paulo Bergamo, ex-responsável pela escolha de árbitros, e 2 presidentes do Inter, o falecido Giacinto Facchetti e o dirigente atual Moratti. Nas conversas escutadas, apesar de não haver sinais de qualquer ato de corrupção, os dirigentes elogiam alguns árbitros. Moggi, ao divulgar as escutas, pretende evidenciar que não foi apenas a Juventus que teve ligações com os árbitros. A revelação das novidades colocaram a Itália em grande alvoroço e o Tuttosport, jornal de Turim, já lançou uma petição para que o título de 2006 conquistado pelo Inter seja retirado, tal como aconteceu à Juventus em 2005. Em campo, o Inter Milão garantiu ontem a presença na final da Taça de Itália. A equipa liderada por José Mourinho venceu no terreno da Fiorentina por 1-0 com o gol de Eto'o aos 55 minutos da segunda mão das meias-finais. O tento solitário do avançado camaronês consolidou a vantagem alcançada no primeiro jogo, também de 1-0, então com o gol do argentino Milito. Na final da Taça, a 5 de maio, os Nerazzurri vão defrontar o vencedor do confronto entre a Roma e a Udinese. Os romanos estão na frente por 2-0. A segunda mão está agendada para 21 de abril, na próxima quarta-feira, em Udine. O antigo futebolista Pedrosa e o hoquista argentino do Porto, Emanuel Garcia, estão entre os candidatos a agentes de jogadores, selecionados pela Federação Portuguesa de Futebol. A lista de 8 candidatos admitidos a exame divulgada ontem integra o ex-jogador do Sporting, Boa Vista e Salgueiros, que, aos 38 anos, já detém curso de treinadores de elite UEFA Pro nível 4. Também Emanuel Garcia, de 26 anos, mestre em gestão desportiva pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e avançado também do Porto e da Seleção Argentina de Hóquei Patins, vai ser submetido a exame amanhã na sede da entidade. A Seleção Nacional de Handebol tem tarefa complicada para chegar ao Europeu 2012 da modalidade. Portugal vai ter como adversários Polónia, Eslovénia e Ucrânia, no grupo 3. No sorteio que se realizou na segunda-feira, para a prova que vai decorrer na Sérvia, os portugueses ficaram a saber que vão encontrar 3 países que estiveram na fase final do Campeonato da Europa deste ano, na Áustria. A Polónia foi 4ª classificada no Euro 2010, a Eslovénia terminou no 11º lugar e a Ucrânia no 16º e último posto. O primeiro jogo é na Eslovénia, no último fim de semana de outubro, Portugal fecha a fase de qualificação em junho do próximo ano, na Polónia. A França, detentora do título, e a Sérvia, país organizador, já têm presença garantida no Europeu 2012. Portugal vai organizar a Taça do Mundo de Canoagem em 2013. A organização foi garantida durante o passado fim de semana no Congresso da Federação Internacional da Modalidade em Belgrado. É mais uma prova da confiança da canoagem internacional no trabalho que se está a desenvolver por cá. Agora o próximo objetivo é organizar um campeonato do mundo, disse na segunda-feira Mário Santos, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem. Este elenco diretivo já garantiu a organização dos europeus sub-23 e júniores em 2012, bem como dos europeus absolutos em 2013. As provas vão decorrer no Centro de Alto Rendimento de Montemor o Velho, infraestrutura orçada em 16 milhões de euros e com conclusão prevista para setembro, a altura em que vai receber os europeus de remo. O Futebol Clube do Porto está a uma vitória de ser novamente campeão nacional de hóquei patins. Os portistas ficaram mais perto do nono título consecutivo ao vencerem ontem o Paço de Arcos por 9-3. O jogo foi sempre controlado pelo Porto, que ao intervalo já vencia por 7-1 e até serviu para a equipa de Franklin Paes gerir o esforço, já que no sábado tem um encontro importante com o Falónica na segunda mão do play-off da Liga Europeia. Na segunda metade do encontro no Dragão Caixa, destaca-se um momento insólito. O guarda-redes titular do Paço de Arcos viu o cartão azul, saiu por 2 minutos, mas o seu substituto mexeu-se por 2 vezes na marcação da respectiva grande penalidade e por isso também foi expulso por 2 minutos. Assim, teve que ser um jogador de campo a ir para a baliza. O Porto tem agora 55 pontos, mais 17 que a Juventude Viana, que é a segunda, quando faltam 6 jogos para o final. Portanto, são 17 pontos de vantagem, com 18 em disputa. Ainda no hóquei, Paulo Batista voltou a suspender funções no Candelária devido ao seu estado de saúde. Já no final de dezembro do ano passado, o técnico esteve ausente por cerca de um mês por ter recebido um transplante de medula óssea. Voltam a ser os mesmos problemas que afastam o técnico da equipa açoriana, como informou o site oficial da formação do Candelária. A equipa ficará assim entregue novamente ao treinador adjunto Ricardo Santos. Giovanni Visconti venceu hoje a quarta etapa da Volta à Turquia em bicicleta e ascendeu à liderança da classificação geral. O corredor italiano da IS de Neri conseguiu o seu segundo triunfo consecutivo na prova. Hoje imposto ao norte-americano TJ Van Ganderen, da Colômbia, e ao francês David Moncontier, da Cofidis. Nelson Oliveira, que tentou atacar na subida de primeira categoria, mas não foi bem sucedido, terminou a etapa em 28º lugar num pelotão reduzido a cerca de 40 elementos. Na geral, o português subiu à 35ª posição, a 7 minutos de Giovanni Visconti. Já na classificação da montanha, mantém a 2ª posição, com 10 pontos, a 4 do líder Diego Caccia. A Autoridade Antidopagem de Portugal vai dar formação a um laboratório brasileiro, responsável por uns controlos durante o Mundial de Futebol 2014 e os Jogos Olímpicos 2016. Isto acontece ao abrigo de um protocolo a assinar com a Agência Mundial Antidopagem. De acordo com o secretário de Estado da Juventude e Desporto, Laurentino Dias, o protocolo será assinado no próximo mês. Para o governante, o facto de a autoridade portuguesa ser a tutora de um laboratório brasileiro é um sinal de reconhecimento e prestígio desenvolvido em Portugal. Phil Mickelson conquistou no domingo à noite o Masters de Augusta. O golfista norte-americano terminou a prova com 272 pancadas, 16 abaixo do par, depois de ter conseguido 67, 5 abaixo na última volta, para a qual entrou com mais uma que Lee Westwood. No entanto, o inglês fez 71, uma abaixo, no domingo, e acabou em segundo, com 275, 13 abaixo do par. Anthony Kim foi terceiro, com 276 pancadas, enquanto Tiger Woods, de regresso após 5 meses de ausência envolto num escândalo sexual, terminou no quarto posto, com 277 shots, em igualdade com o sul-coreano KJ Choi. Phil Mickelson ganhou o primeiro Grand Slam do ano pela terceira vez, repetindo os sucessos de 2004 e 2006. O golfe a fechar a edição desta quarta-feira de Desporto Antena. Voltaremos apenas na próxima quarta-feira. Domingo é dia de folga. Até lá!